662, autorizado em eletro que tenha posto estabilidade. Apontaremos estabilizado na 3662. 6, mesmo a 2, chame o Renato, né? Frequência da noite, decimal 95, boa noite. 195, obrigado. Oi, de Salvador, boa noite, Titã 3662. Vai passar agora o marcador embaixo para baixo. É 3662, autorizar o pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 05 nós, TNH no 018. Pista livre o pouso na pista 10, o da 3662. É só para confirmar o vento, qual é? 120 graus, 05 nós. Ok, 120 com 0. Boa noite, disse eu vi isso aí, até o Medina, para 2006, ajuste a 908. Autorizado, vai rápido. Ao livrar 2109, 3662, até já. Salvador, 043, boa noite. No ponto de separação, pode decolar. Sobre 043, esteja alinhado, decolar a pista no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar, decolar da pista no zero, 42, voo 2045. Passei de quadra 5 mesmo, controle 1, 2, 0, do sinal 8. Salvador, muito boa noite, com 2043, estação boa noite, estação ótima. 2043, boa noite, está passando a estação de uma CNJ 300, após 2006, 2 Leda. Após 2000 Leda, ou 103, 2043. Boa noite, Lícia Zia, chegada ao voo mediano para 3006, ajuste 1008. Ela é 3006 autorizado e ela é textura, pode ser estabilizado. 0043, chame centro de frequência 125 decimal 1, alternativa 22 decimal 35. Chama 310, chama o que? Na frequência 9195. Chama 0, já tomou 2 0 graus, já tomou 2 mais, que legal no 0 no 8. Sempre posso chamar 63, 0 que estão usando. Zero nove meio, dois, quatro, dois, meu pai, autorizado pela TST, ponto estabilizado. Zero no solo, ao 08 Livracha, me solo, Salvador, 121, 19.